nunca mais ouvi falar de amor. Nunca mais eu vi a flor, nunca mais um beija-flor, nunca mais um grande amor. Assim que me fizesse um sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais e nunca mais. Ah, meu amor, eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir. Ando louco de saudade, saudade, saudade, saudade. Ai, que é louca por você. Ando louco de saudade, saudade, saudade, saudade. Que é louca por você. O tempo voa e não perdoa, só magoa, solidão. Quem ama chora, chora quem ama. Quem diz que não ama, não sonha em vão se a gente chora. É, tem saudade. Chora quem ama.